Salvador, boa web 6748, final visual pra 10. 7748, continua a aproximação, vai retrogressando pro uso. Vai dando. Teve pouso, vento 060 graus, 8 nós. Teve pouso, está 10.674. 3858, decola o 52, controle 208. 208, boa noite. Boa noite, está 3858. 3858, contato radar CB370 0 no perfil Momo Frutti. 370 no perfil da Momo Frutti, 3858. Que 02 está na identificação, mantendo inicialmente a prova do VR Salvador, reporte para a descida. Salvador, Tanea 6303. Tanea 6303, controle, boa noite. Vai ser na identificação. Desce inicialmente ao 180 na proa direta de pelo. Vai seguir como o número 1, não tem condições de manter a high speed? Sempre, proa de pelo, identificou, desce ao 180 high speed. Seu solo é o 54, direito 219, solo. Direito 219, 6748. Mantendo o nível de voo 180, tocando da Força Aérea. Seu desce agora para 4 mil pés, o ajuste 1017. 4 mil, 1017, o Xanel 6313. Certo, Porto Pushback, 6164. Camarão 604. Vai vir 6748, taxi Alfa Juliette 405. Alfa Juliette 05, 6748. Salvador, o JP02 no Jardim Recife. JP02 desce inicialmente para o nível de voo 060. 02 desce para o 8, chame Recife, frequência 1-2085, Antônio 2545, boa noite. 2685-1245-3858, boa noite. Controle Salvador, boa noite, azul 409, 2 Batista. Identifique, chegada bom, desce e mantenha o nível de voo 050. Identificou 050 na volta, 409. reduza para 250 nós, 250 nós. 250, 429. Salvador, Guardião 02. Guardião 02, prossiga. Decolou do TRE, está pronto o litoral para um toquezinho ou sim, mas retorno para Salvador. Aqui acione o código 01 no 62 e mantém o litoral no porte final Ondina, Guardião 02. Portará final Ondina, Guardião 02. Oceaner 63110, número 6, está pronto para o pushback e o acionamento. Oceaner 63110. Autorizado no 62, deixando o táxi. Entende. Tudo bem, Salvador? Na escuta, prossiga. Está presente, vem na prova de pelo, Lucas 02. Já pega 10 no apelo. Desça para 2.000 pés, ajuste no 07. Desça até 2.017, 63 no 3. Yuka 02, desça para 3.000 pés, ajuste no 07. Vamos já pegar os dois, ajuste no 07, descendo para 3. Salvador, Guardião 02, final Ondina. Guardião 02, frequência livre, até o retorno. Vai passar para o retorno, 02. Ah, o Galeão. 1889, pronto, cópia? Pronto. Autorizado 360, Galeão, na rota Tesouro 10, SMAP, direto Lúvito, direto Barbacena, após conforme. Decola da pista 10, com curva à direita, saída da Euleda. Apoio Leda Bridge, 120 decimal 8, 5460 transponder. Hoje estamos autorizados nível 360, decolando da 10, curvando à direita, da Leda Bridge, Alpes 190, Smart, Luz do Barbacena, depois conforme 208, motor de série 5460 transponder, chamaremos quando pronto para pushback, acionamento no portão número 9. Primativo, estou na guarda para puxar sinal. Salvador, Oceaner 6310, acionado, pronto para o táxi, nosso POB de 164, terminando o Natal, autonomia de 3 horas mais 25 minutos. 3:25? Firmativo. Lindo até a fotosfera via pátio Índia, chama 118.62 para decolagem, 1017 o ajuste. 17 pátio Índia, 18.6 para decolagem, muito obrigado, boa. Azul 4209, com a indicada? 250 agora. 360 autorizado, Maceió, a Previsque 58, decolagem 10 esquerda, Puca, Aracaju, 120.8, 5463, confirmando decolagem 17. Acionar, chama a torre 118.62 para o táxi, o Romeu Bravosco. Certo. Azul 4209, reduza para 210 nós. 210, 4209. Para 2000 pés, 1017 o ajuste. 010, descendo para 2000, ajuste no 0107. Controle só confirmando, 6303, está autorizado o terceiro final? Inativo, está autorizado o sinal LF, reporte no localizador estabilizado, 1017 o ajuste, Oxiné 6303. Vai reportar, 6303. 0.010, pronto. Autorizado, 6310, linha de colar pista 10, vento 0 no 0 graus com 4 nós. Está autorizado a alinhar e decolar na 190. Ou chamar 3. 4209, tem um tráfego à sua esquerda, posição 10 para 11 horas, 13 milhas. Rumo sudoeste, está já mantendo 2 mil pés, é um tucano da Força Aérea. O senhor é o número 3 na aproximação, irá segui-lo, o tráfego. 4209. Joker 02, esquerda, foi pro A230, Joker 02. A230, Joker 02. Todo localizador, pegando o glide, o Xander 6303, tá visual quando zero. Chanel 3-3, autorizado final LS, chame agora a Torre Salvador, frequência 1862. 86, obrigado. Torre de Salvador, ou Chanel 6303, estabilizando LS, final, baixado e travado. 6303, continua a aproximação, vai para o estaleiro. Continua a preocupação, guarda a pista livre, 6-3. Alô, Salvador, igual 604, puxa, está na meta 2. No 604, portão 2 autorizado, chame táxi. Puxa, está no chapa, táxi 602. 6313, reporte baixado travado. Baixado travado, senhor. Autorizado pouso, pista 10, 040 graus, 05 nós. 040 com 5, livre pouso na 10, 6313. Chanel 6310, decolou azul no 1, 120, decimal 8, bom voo. 08, muito obrigado, boa noite. Sou Chanel 63, 10. Desça para 3 mil pés, eu não vendo no centro de ajuste. 3 mil pés, para Salvador, boa noite, Oxanel 6310, decolado no perfil da Pucaru. Boa noite, Oxanel 6310, contato radar na decolagem, subiu, mantém o nível de voo 350, saiu da Puc. 350 na Puc, saúde. Joker 02, esquerda para rua 170. Esquerda 170, Joker 02. Controle Salvador, boa noite. Passaria 2224, informação Zulu. Boa noite, passaria 2224, aciona identificação, chegada Aman, desse mantém o nível de voo 050. Aman 050, passaria de identificação. Yuka 02, para interceptar o localizador, completa esquerda pro 130. Está autorizado LS, reporte estabilizado no curso localizador. Com ajuste no 017. Agora estabilizado no curso localizador. Joca 02, observando que o Yuka passou o localizador, retorna por meios próprios. O 02 está estabilizado no curso localizador já. Ok, senhor, está a 3 milhas para o marcador externo, autorizado pela LS, já está visual com o campo. Sim, o 02 visual com o campo. Ok, estiver em torno no 862, eu vou pulso. Joca 02. Controle Salvador, Guardião 02, no portão Itapuã. Guardião 02, Chimentu, Rio no 8612, vamos pro Zulu. Rio no 8612, já. Boa noite, 02. Boa noite. Projeto de passar para a torre, para informação, ficou um pouco apertado para a vetoração aqui, tá? Para a gente terminar o nosso, obrigado. Se for falar para a direita, o Guardião, agilizando? Vem, continuando a agilizar. Agilize, Guardião, duvido o tráfego, vai passar o externo. Tá meia milha no externo, que agilize cruzamento, reporte levando o eixo da 1028. Vai reportar o eixo do eixo 1028, guardião 02. Salvador 604, gol para o táxi com 161, 3:40, Recife. Para estabilizar. 7, a torre 18:6. 107, chama quando pronto, pode esperar 18:6 ou 6:04. Já, o que é que Azul 409, falando que o tráfego da Força Aérea aqui está passando no externo no momento, está com 110 de ground. É. Está reduzido. Controle Salvador, 7305, transfere, passa no 80, para o 150, sistema certificado, tudo. 6747 para Guarulhos, aguarde ponto. Aguardando ponto 5. 305, transfere, passa a 170, para o 150, sente a informação Zulu. Boa noite, está 3305, aciona a identificação, chegada Mari, desse mantém o nível de voo 060. 060, até 3305. Passaria do 2234, desça para 2000 pés, está autorizado sinal LS, reporte localizador estabilizado. 7 para 2000 pés, passaria do repassador estabilizado. 040 graus, 049, Joca 02. Joca 02. Salvador, 604, Gol, pronto e mantendo. Sente as instruções do 604. Guardando e mantendo. região frequência livre, boa noite. Com o meu Fox 018. Muito obrigado, da presente com o meu Fox 018, estacionário 6390. Web 6747, cópia. Pronto, cópia, prossiga, 6747. Autorizado Guarulhos 360, Apezulu 10, Bridge, Apezulu no 6, BHZ, após conforme, decolagem 10 direita, da Eulida Bridge, 1208, 5473. 6473 autorizado conforme 360 Guarulhos, decola da 10, curva direita da Eulida Bridge, Apezulu 10, Apezulu no 6, BHZ, 1208, 5473. Correto, 6747, pronto, puxa a senhora. Sim, claro. Claro, da EDA, avisa o ataque da porra. Ciente, livre de fogo. Oscar, livre taxi, chame para ingresso no 7. Oscar 02, libera a direita, aguarde na delta para cruzamento da pista. Na direita, aguarde. Paulo, Salvador, ONU 889, no portão número 9, puxa de estacionamento. 4-9, autorizado pouso. Ele pouso, 4-0-9. Autorizado nosso posicionamento, reportaremos táxi no 889. Alterne 125, decimal 45. 12685, alterne 12545, muito obrigado, boa noite. Falou, último voo. Bom trabalho. Total 9907, deixa para 3.010, ajuste altímetro 9.0-7. 3.007, total 9907. Tá 3305, desce para 4.000 pés, ajuste no 017. 4.007, tá 3305. Azul 4209, no solo aos 20, direita alfa,